contato, nós te proporcionamos táxi. Voo 4089 autorizado, a linha de colapso estão do zero, vento 120 graus, 139. A linha de colapso estão zero, vento 109. O papapá, mas se tivesse também, livrou o da final da 10, tá na final da bata. Mas direto, voo autorizado, pouso na bata, reposta no solo controlado. Autorizado, pouso na bata, reportará no solo controlado, Mike Zete Romeu. 01719. 0202. Funcionamento táxi, torre do 92162. Autorizado até 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Já da Viberá ficou firme e paz que se encontra? Quero chegar da Mari, ajuste no 0 no 3. 050 na Mari, o décimo 62 no 0. Luz Kilo, autorizado pouso na pista 17, vento 110 graus, 13 nós. Atente para o helicóptero Robson 44 pousando na bata, não vai interferir com o seu pouso. Vitor Juliette, 18-6. Azul, né? Boa tarde, é o Papatango, Vitor Juliette. Vitor Juliette, prossiga. Tá, na prova rodatória, visual com campo, Juliette. Vitor e Juliette, continua a aproximação, reposte na final de 3 milhas da 17. Autoriza cortar, Vitor e Juliette. Reposte a 3 milhas da final da 17. Reportar a 3 milhas da final da 7, hoje. O 4089, decolado aos 43, chame controle, frequência no 20 decimal 8. Traviotas, voo 4089, obrigado. Controlo, seja bom, boa tarde, voo 4089, segundo o balão. Tenta entrar no galeão. Madeira de novo. Copiado, galeão 35108, autorizado táxi via parte principal Índia Alfa, ponto espera torre 18.612. Ataque via Pátio Índia Alfa, ponto 0202, 18-6 para 3, 8, 0. Confirme para 2. 28, aguarde presencial. 3 na posição, guardando puxo. Cuidado, ingresso onde está, reporte e diva do pista. Firme e chamado de voo. Próximo corredor, chefe, gente. Na Vemira, autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Voo 754, Recife, 2545. 2545, grato, boa. Problema, pode iniciar agora? Acho que é 1 2 nós. Cruzado com 1-7, hoje. Tráfico São Paulo, com o R. Condições de decolar com o sem interferir com a aeronave nacional da 1-7? Guardião 02 autorizado, decolagem cúpula sul, reporte final do solo controlado. Controle 120, Vespal 8, código transponder 5057. Ciente. Controle do Lu, 10, aerolinha, decola 10, primeira fornecida do Andael. Leda Bridge. Controle 120, Vespal 8, descendo 5057, 1337. Código 5057, confere? Confirme, 1037, 1333. 5057, next operacionamento táxi. 5057. Obrigado. 4-3, valeu, guardião 02. Prossiga. Isso. Aqui agora a autorização tráfego. 205, aproximando o ponto 0 da 10, pronto. 2 no solo aos 47. Autorizado backtrack para ingresso no site 4 e pode visando pista. 3805, autorizado a linha de falar pista 10, vento 10 graus, como 2 mais. Autorizado a linha de colar 10 para 3805. Opa, próximo. Delta Salim, só confirma qual parte que se encontra. Aqui em ciente, autorizado Campina Grande 075, decolada pista no 7 com curva à esquerda após a decolagem, curva à esquerda no corredor forte. Frequência do controle 120.8, o código é o 5027. Go ahead, sir. Ok, Oceané 520, clear, LS para o outro reporte, deve ser localizado 4. Going back, re-establish. Registração da frequência livre. Poderia liberar a velocidade, não está? Liberado, desce para 2000, número 3 na aproximação. Liberado, 2000, desce, obrigado. Azul 4089, chame Recife 251. Confirmo, sim, claro, cara. Afirmo. Você quer trabalhar, advogado? 5489, autorizado conquista, nível 200. Decola da pista 10 com curva à direita, saída Arbo, Eval, após DCT conquista. Controle 120.8, código transponde 5056. Call tower frequency 118.6. 118.6. Ok, só confirmando após aeroclástico, saída Arbor Elefa, ok? Arbor Elefa e após direto. Arbor Elefa após direto, confirmo, solo 1-9-8-0-6 para o Caco. 141 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 10. Tio Zero, check land gear, clear the land, runway 10, wind 120 degrees, 13 knots, QNH 1013. Land gear down and 3 green line checks, clear for land runway 10, 6320. E o último aeronave que chamou a torre? 626 foi na proa de Pelo, form ideal de descida. Proa de Pelo, 35626, graças a Deus. Romeu Delta, acho que ali motorizado, acima a resposta para o táxi. Está pronto para o táxi, o Delta Táxi. Ele traz o reporte para ingresso 97, Delta, acho que ali. Hora visual com a 17. Bravo, Delta. Controle, boa tarde, está 3, 8, 7. 3205, contato radar, sobre 340. 340, 3205. Tempo Bruno 2, Alfa 4, mantém a posição, aguarde o número 2 no setor. Mantém a posição na posição, local 2. Siga. Entre na escuta para DEP. Boa tarde, 806, ponto espera, 10, pronto, visual contrato na cor. 806, mantém o ponto espera, 10. Tem, 806. Poderia confirmar o transponder para o 964? 5042. 5042. Bruno 806 autorizado e olha aí, Matheus. Quero manter um 806. Capão do Índio da Zimbra, autorizado decolagem. Pista no 7, vento 120 graus, com 2 nós. Né, 3220, on the ground at 52, bracket runway by your right, contact ground frequency 121.9. 121.9, after the runway, you shall 6321. Para o 6141 e para o 6210, tem um helicóptero pousado próximo ao marcador externo para atendimento de um acidente. E se decolar, não vai interferir com a aproximação. A 210 escutou aí a transmissão do guardião. 417. Bem, autorizado decolagem de pistão 0, vento 120 graus com 119. Vai iniciar 806. O meu Delta Charlie motorizado ali em Mantê, pista no 7. Salvador, o chinelo 6141, interno passando, baixão travado. Chinelo 6141, continuando aproximação, agora as pistas livres. Agora as pistas livres. De novembro Alfa, suba para 1003, reporte farol da barra. Suba para 1000, reporte farol da barra, em de novembro Alfa. Autorizado, pulso pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9, que negar 1 no 0, 1 no 3. Autorizado, pulso pistão no 0, 61 no 4 1. 6210, torre 186. 86, boa. Só 3805, chame Recife 1260. 1260, 3805. Papá, Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Botar as terras. Autorizado o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pistão 0, torre 1 no 8, décimo 612. É, confirme o nome da localidade que vai pousar, o 3. sorte no traseiro do Porsche, hein? CNA 6210, passando externo, baixo travado. CNA 6210, continua aproximação, guarde pista livre. Guarda. O suporte pelo táxi. Autorizado, depois terei por táxi, boa, 924. Bravo Delta, torre 186. 186, passa a rua. Até mais. Salvador. Boa tarde, 2010, Bravo Delta. Bravo Delta, prossiga. 2010, Bravo Delta, está 3 dias para a rotatória. Bravo Delta, você aproximação, reporte a 3 meia da final, 97. Passarão. Eu peço ajuste padrão, tipo 5.000, 2.000. CNM 141, no solo 57. Livres pela direita, chame solo, frequência 1219. 219, 1.1. Legal no 013, autorizado pouso na pista 10. Livre pouso na 10, CNA 62, 10. Bravo, uniforme IRC, mantém escuta, aguarde autorização, não possuímos o plano, vamos entrar em contato com o chaleiro. CNA 00, após o pouso do Airbus, CNA 30, Lima. CNA 00, após o gate é o 07. Alfa Juliette, 407, patrão. Delta Tosca Lima, autorizado, decolagem, pista 17, vento 120 graus, 13 nós. Delta Tosca Lima, autorizado, decolagem, pista 17, vento 120 graus, 13 nós. CNA 6210, no solo 59, livre visto pela direita, chame torre frequência 120, décima 8. Correção, é que chame solo frequência 121, décima 9. 219, certo. Torre, Juliette Bravo Delta está na final de 3 milhas com o trem baixo checado. Juliette Bravo Delta, autorizado pouso, pista 17. Vento 0 graus, como 3 nós. Bravo Delta. Oxenés 6210, prossiga táxi via táxi do Alfa, reporte para o ingresso no pátio principal. Pela Alfa, reportada para o pátio. No aeródromo para cruzamento no eixo da 1028, reporte livrando. Problema, vai reportar lá, livrando. Ô, Lima, está no cruzamento. Ciente, mantenha proa norte, aguarde a autorização para a troca de frequência. Confirmado, proa norte. Copia 1214, 169, Salvador, autorizado para seguir o táxi via taxiway Índia Alfa até o ponto espera que estiver. Meu ponto espera torre 18, decimal 62. 0 só um instantinho, mantenha a posição agora de decolagem. O Delta F Lima Torre. Bom, fica a torre. Delta F Lima pode manter a linha no litoral e chamar o controle 119-8. Vai manter ele no litoral e chamar o controle 119-8. 1208, corrigindo, 128. 1208, Lima. Autorizado via Juliette para o gate 03. Autorizado pela Juliette no terceiro, o Chané 6210. Atenção, liga atenção 075 Delta Salima. O senhor prossegue para Campina Grande? Confirma. Acabou. Vamos. Já te levo o Delta Torre. Pelo 600, vai manter a tua decolagem aguardando a liberação do controle, o vento 120,12. Se vinha parte principal até o parte 3 na escuta. Mike Bravo uniforme, qual o nível solicitado para ingressar a radial ideal de saída? Cruz. Paulo, puxa acionamento, bolo 336, campanha de 4. Mantenha a posição, aguarde para iniciar gol 133. Mantenha gol. Ok, Mike Bravo, uniforme, qual parte ficou até a pista que decola? Tráfego está na sua posição de 1 para 2 horas, 4 milhas e meia, não vai interferir no seu voo para Veracruz, frequência livre. Tem escuta, aguarde autorização de tráfego. Pode iniciar na posição 4 e aguardar? Negativo, tem hora lá na sua retaguarda. Pô, nós estamos defendendo aqui do balizador. Controle Salvador, gol no 600. 600, tem condições de manter a proa até 5.000? Afirma, até 5.000, depois? Depois o senhor vai voar Jama ou vamos coordenar outra proa? Ok, após 5.000, chamo e coordenar outra proa, no 600. Trip 5626, Voiduna, desça 2.000 pés, autorizado ILS. Duna, 2.000 pés, autorizado ILS, Trip 5626. Cópia. Iniciou 80, radial 317, decola da pista 17, com curva esquerda na saída MOM, CMOM após direto. Frequência do controle 120.8, o código transponder é o 5075. Salvador, 4h30, 5 Hotel B. Para acionamento de táxi, torre 118-62, Mike Bravo uniforme. Gol no 33, autorizado, puxa, aposta para o táxi. Autorizado, reporta o táxi, 333. 35. 489 no pátio 3, autorizado puxa, pode para o táxi, 5489. 5489, autorizado puxa, táxi, camarada para o táxi. 3-1-3, pronto para 4. Autorizado Galeão, nível 380, decola pista 1-0, curva à direita, saída Tael, Leda, Bridge, Apesulu 1-0. Frequência do controle 120.8, código transponder 05065. 924, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 119. Iniciando a decolagem com 924. Transponder 5065, só confirmando a saída. Saída Dael, Leda, Bridge. Ok, Dael, transição Leda, após Leda, voa. Correto, nessa próxima é metade. Via para 2003, ajuste no 0 no 3. Deve via para 2000, convite mesmo a ajuste em 4.000. Controle Delta Oscar Lima. Prossiga. Autoriza a dar presente direto para Campina Grande, meio de pronto. O Delta Oscar Lima, qual seria a prova magnética ideal? 3-4-0-4-5. 924, decolado ao 08, chama o controle de frequência no 20 decimal 8. 1208, gol 924. 5626, torre 186. 186, gratou. Pronto, Salvador, bom dia, gol 924. Na sua rota, há previsão de passar dentro da terminal de Maceió? Negativo, senhor. Gente, aguarde, vamos coordenar com o centro Recife. Tá, Salvador, gol 924. 924, contato radar, direto Jamo, suba ao 350. Pronto, Jamo, subindo 350, gol 924. TAC 9185, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 9, decimal 612. Autorizado TAC Índia Alfa até o ponto de espera da 0, no ponto de espera, 132, gol 333. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Volta ao lado, 5489 a 3.3, fecha a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, perna, terra, bravo, mais quilo. Copiado, Montes Claro, 4h30, 37 ao Piobel. Autorizado para o segundo táxi via pátio principal Índia Alfa, no ponto espera, torre no 8, decimal 62. Via pátio Índia e Alfa, no ponto espera, 127, 54. Delta Oscar Lima autorizado direto Campina Grande. O Lima dá presente direto Campina Grande, grato. Gol 600, Recife, 12545. 12545, 600. Alô, Salvador, gol no 394, puxa de acionamento, portão 5.